Aeroplano Golf 219357. Está autorizado em Maranhão 510. Decola da 17, comprou o ISCIA, cena 0197, controle. Controle 120.8. Tracionamento, parque de decolagem, torre 1295, altímetro marca 1017 no aeródromo. Confirma com gentileza pessoas a bordo. Bom dia, 3597, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. O Golf de Versanar chama para o táxi, já para a decolagem. Dan 9954, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, o vento variável com 02 nós, vento calmo. Good morning, Lanchile 1352, descending to flight level 190 to flight level 150. Lanchile 1352, descending maintain flight level 050 via mile arrival, altimeter 1016. QNH 1016, descend to flight level 050 via mile arrival, Lanchile 1352. Mantenha me escuta e aguarda para início do push, estou estimado de aproximadamente 5 minutos. Olá, Europa 033, Red Taxi. Europa 033, approved taxi and QA being 06, on standby to container taxi. Tempo Europa 033. Approved taxi and QA being 06. Proof taxi until gate 06. Alô, 95 BOB, autonomia de 4 horas e 40, Albana, Galeão. Inter Alfa, ponto de espera 10295, altímetro 1016, tem bom voo, 4201. Ponto de espera, torre 1895, azul 4201, obrigado, bom trabalho. 3597, ingressa via Juliette pro 04. Juliette 04, TAN 357. Solo Golo 963, posição 3, me tiver cantonamento. Golo 963, mantenha a minha escuta e aguarda para início do push, aproximadamente 5 minutos. Solo Golo 965, para a cópia Brasília. Golo 965, mantenha a minha escuta e aguarda a cópia. Juliette 2, approve the taxi via MNA Pro Indian Alpha, hold point, call tower. 118, small 95, QNH 1016. Okay, clear to continue to the holding point and we'll call tower 118.95, confirm? Yes, sir. You go hold point via taxiway India. Via taxiway India, holding point. Please put them at the ground. Tag 19, go ahead, sir. I wonder if we can get our clearance in. Could you confirm your weight, your apron, and when will you take off? Say again. Could you confirm your apron? 4. And you will take off runway 10 or 17? Say again. You will take takeoff, runway 10 or runway 17. São Salvador, o Gono 093, portão 01 no pushback, acionamento. São Fernando, Salvador. A mensagem veio sobremodulada. O azul 2710, confirme seus dados, por gentileza. Confirmo, Alfa B59, autonomia de 3 horas, alternando Salvador, para o taxa. Segue em frente em Joy Alfa, ponto de espera 119, 5 altimetro 1.000 e 10. Índia Alfa, no ponto espera, 18950, o azul 2710. Puxa na MA2, 119, na escuta. Coordeno com a equipe de solo, após a passagem do ATR da Azul Acauda, tem livre puxa no táxi. Solo TR da Azul Acauda, autorizado puxa na MA2, 119. Salvador, o Gono 093, no portão 1, para pushback acionamento. Bruno 093 é o número 3 nesse setor, mantendo escuta e aguarda para início do push. Aproximadamente 7 minutos para início. Número 3, aguardando, Bruno 093. Solo, Mandio, Xanero, 6225 no 07, pushback, acionamento. 6225 tem livre push, chama o táxi. Demora. Sobre a gol, até uma gol. Salvador, muito bom dia, azul 4958, identifica 70 milhas sudoeste de Salvador, contato radar, suporte no ideal para descida, voe na proa de mare, autorizado chegada a mare. Suporte para descida, autorizado mare, chegada a mare 24958. Azul 4201, decolado de Salvador 34, controle 120, décima 8. Controle agora 1208, azul 4201. Obrigado, senhor. Bom dia. Valeu. Europa 083, Salvador Tower. Bom dia, azul 4201, decolou, cruza 1800 pés da Euleda Motiva, na sua escolha. 4201, contato radar, ascensão ao 340, saída via da Elfa. Azul 4201, sobe até o 340, via da El. 0-2-9. 3-3-6-0, Brasília, agora em leste, 1-0 para a direita. Aerovia 217, campo com 405 e o controle 20-8. Está pronto para o curso de acionamento, na posição 08. Gente, mas me escuta agora para início do push no 865. Solo Salvador na escuta do Papa Romeu, mais de 8 de novembro. Mais de 8 de novembro, prosseguindo. Bom dia, o Papa Romeu, mais de 8 de novembro, solicitando autorização de reboque na posição remota número 14 do pátio 1 para o pátio 1, posição gate número 9. Matheus, me escuta e aguarda. Marque aqui, novembro. Sim, a escuta. Leda. Direto Leda, azul 4201, muito obrigado. Dan 9954. E decimal 85, coordenação direto com o mesmo. Em função de tráfego a norte de Salvador. Pode confirmar, 994? Estamos em Recife, na frequência 126, decimal 85. 295, grato, bom dia para você, Vício. Controle Salvador, bom dia, voo 649, passando 2555 para o 60, com a informação, Mike. Bono 649, desça aí, mantenha nível de voo 050 via chegada Ponte, intercepte a chegada a partir de Alagoinhas. 050 via Ponte, intercepte a partir de Alagoinhas, 649, haveria alguma quantidade de voa Ponte? Ativo, mantenha a proa de Alagoinhas para o sequenciamento. Ele mantém Alagoinhas, 549. Autorizado, início de pushback e aposto táxi, voo 865. Gente, seguinte, e autorização, deixe o controle. Voo 970, centro da Mike. Salvador, bom dia, passarelo 2229, 1970, 7 da mãe. Passarelo 2229, reporte ideal para descida. Chegada Mari 1016. Portaremos para descida, 2229. Possibilidade de Duna? É pro de Mari, passarelo 2229. Guarda Mari. Salvador Controla, Chile 1352, reaching flight level 50. Chile 1352, distance 15,000. Full restriction of the fuel intersection. Correction tap intersection, distance 2,000. Calm status localizer course, 106 altimeter. Descend to 2,000 feet, and we're clear to tap. Golfo 1RF, clear from Salvador to Recife, Sierra Bravo, Romeo Foxtrot, Lyota Zulu 10, then Neumar, Hotel Zulu 7, then Recife. Flight level 450, Puka departure, Zipar transition. Second runway 17, first left turn, Skunk 5416. And Salvador Departure Control 120.8. Okay, most of that was unreadable from Pegjet 190. 120.8 is frequency, this is Salvador Departure, okay? So what was the departure for Pegjet 190? Puka Departure, Puka, Papa Uniform Charlie Alpha, Puka Departure and Zipar Transition, Zulu, India, Papa, Alpha Romeo. Okay, that's the Puka departure, Zipar transition, as filed, 450, 9416, for Pegjet 190. Salvador, Europa 083, climbing clear. Europa 083, climbing flight level 400, via dial departure. Okay, dial departure and we are requesting flight level 380, please. Flight to coordination. Okay. 24958 control. Transition upper Zulu 10, Duma, upper Zulu 7, Kasipe, level 450, 5416, 19, runway 17. 5416, it's correct, from the right to set up and check Papa Golf 190. Paulo Salvador, algum no 093 ainda alguma previsão? 2 minutos. Grato, 093. Paulo, Golf 865 para o táxi, POB 170, autonomia 250, alterno Berlândia. Táxi autorizado via pátio principal, Índia. Ponto de espera, torre 1-1-2-9-5, altímetro no 0, no meia, gol 865. Passe aí, 1895, passo 0, gol 865. Gol no 093, coordena a equipe de solo após a passagem do Boeing da companhia Caldo, inicia o pushback e aporte táxi. Após a passagem do Boeing, autorizado o pushback e acionamento, gol 093. Fala 6225, para pushback e acionamento no 07. 6225, coordena a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol a Caldo, aporte táxi. Puxa, ele é 225B. Afirmativo, faz a passagem do Boeing, está autorizado. Salvador, gol 963. Gol 963, estimado de 3 minutos para o início do pushback. É, mas se próximo agora com os focos profissionais, a gente vai estar esperando. Seria agora. E aí? Gente, o Gol 963 tem condições de fazer o pushback com a cauda para o início do, para a entrada do Pátio 3? Tem. Gol 963 já escuta? Positivo. Porém, a equipe de solo faça o pushback simultâneo com o tráfego da companhia no 03, o senhor não irá perder a prioridade, só irá puxar simultâneo, o tráfego da companhia no 03 irá puxar para a entrada do Pátio 3, ok? Ok, obrigado. O 963, pushback simultâneo com o tráfego da companhia no 01, inicia o pushback para a entrada do pátio 3, eu posso estar. Repostarei. Solo, Gol no 093, não cotejou a mensagem. Entendeu que vai ser simultâneo com o colega do 03. Certo, o senhor tem condições de fazer simultâneo com o do 03, não perderá a prioridade, continuar sendo com o número 1 no táxi. Tem condições de fazer simultâneo? Afirmo, Gol no 093. Certo. Alfa 6 Vitor. Salvador, bom dia, Azul 27 no 0, perfil da saída ponte. Azul 27 no 0, tudo aí mantém a RDV 190 via saída ponte. 190 via saída ponte, Azul 27 no 0. Do 3, mantém a posição de retaguarda do tráfego e aguarde para ingresso à parte principal. Alfa que servido, atento a aeronave da Gol, recordará para o ingresso do pátio principal. Confirme apenas o portão que vai prosseguir, Alfa que servido, do pátio principal. Portão 08. Salvo, Salvador, na escuta do San, Papa Romeu, mais de 8 de novembro. Alfa, Mike Yankee November, aguarde para o reboque estimado de 2 minutos. Sim, aguarde. Olá, Janeiro 6225, passando logo, pois entre, por favor, a gente com 3-10, alterna com 5 para trás. Já escutei apenas a autonomia, 3 horas e 10, confio que eu obtei a alternativa? Confins alternativa, estamos com 95. 195, confins, aguarde para o táxi, o Oxiné 6225. Aguardando. 352, establish on the localizer, runway 10. 1352, clear ILS approach, call tower 118.95. Azul, 4952, autorizado 2000 pés, livre LS, acusa o localizador. Positivo, 2000 e LS está livre, informaremos o localizador, 4952 Azul. Canar 62, 1-1. Troque código e acione 5174. 5174 acionado, Oceanero 6211. Bono 649, vetoração, sequenciamento, esquerda, proa 205. Esquerda, proa 205, Bono 649. Saredo 2229, esquerda, proa 045. Esquerda 045, 2229. O Azul 49. Poxa, né, 62 não poderia voar direto Leda? Mantenha o perfil da subida 621, contato radar, tudo mantém em nível de voo 360 via saída da El. 360, saída da El, 629. Quando o ponto de espera, torre 118.95, altímetro 90 no meio. Pegada companhia de Índia, pode ser 29. Boa, valeu. 4-5-1, bye-bye. Paulo Salvador, o gol no 093 para o táxi. PLB 173, autonomia 0252, alternando galeão. Taxi autorizado, direito, vem Índia, ponto de espera, torre 1895, altíssimo 097, gol no 093. Autorizado, táxi, direita, Índia, ponto de espera, 1895, no 097, o gol no 093. Gêmea 225, segue um táxi, a retaguarda do segundo Boeing da Gol, com o número 3. Ponto de espera, torre 1895, altímetro no 097. O segundo gol aqui, 6225, ponto de espera, 1895. Arbor. Arbor, gol no 865. Gol no 649, desça aí, mantenha 2000 pés, 1017. 2000 pés, 1017, com 649. Azul 4958, completa final, torre no 995. Completa final, 1295, 4958 azul. Torre Salvador, muito bom dia, é o azul 4958, interceptando o localizador 1-0. Você lembra que a gente vai mandar 0-5-0-1-3-5-0. A série do 2229 desse aí, mantenha 4000 pés, 1-0-1-7 ao ajuste, ultrapassará o curso do localizador, limite radial 290, direita pro A0, 620. 0-0 limitado a 290, passando o curso, desce a 5, viu? 317-2229. Confia, descendo da 4. São. Ali mantém no 0, vou no 093. Chile 1352 on the ground at 48. Vacated by the next taxiway, contact ground 12 on the small minor. Okay, by Foxtrot and 121 decimal niner, thank you, Lantile 1352. Alba, que seja isso, reportará o T. Salvador, ground, good morning, Lantile 1352, runway located, we are by Foxtrot. O Alfa que evito, aguarde, mantém a posição, aguarde para ingresso. Zero. 1017, ajuste. Esquerda no 90, 1017, bom no 69. O ponto espera? O ponto 09. Ok, sir, correction. Alpha and gate 11. Alpha Juliet, gate 11. Ok, by Alpha Juliet at gate number 11, Lanchile 1352. Chile 1350, reduce speed to 0-0 knots. Just maintaining 1-0 knots, 1-3-5-6. Roger. Gracias, Monte. Passarei do 2229 para interceptar o curso do localizador, direita, proa 1. 2-0. 120 para o LOC 2229. O 649 pode interceptar? A 49, sobre vetor, para interceptar o curso do localizador. Dor, esquerda para o 140. 140 para o localizador do 649. 93, decolar de Salvador 51, controle 120, decimal 80. Controle 2080, gol no 093, mande. 6211 vai voar da GEL. Obrigado. passando 2000 pés, Arbor e Lefa. 093, contato radar, suba via Arbor. Sobe via Arbor para o 360, gol no 093. Voo no 649, completa final, pista 10, torre no 895. 295, no 649. Passaredo 2229, desça e mantenha 2000 pés livre, ILS, acusa no localizador. ILS, acusa no localizador, desça 2000, 2229. 1017. Desça, 649, aguardando. Já na escuta. Após 320 da Lan Chile, ingressando a Juliette, prossegue com reboque, reporte ao término no 08. Alto serviço após a Lan Chile, ingressando para o principal até a posição 08, reportará no término. Mantendo terceiro, 093. Realizador 2229. Os 229, completa a final, aguardando transferência. Ético. Por gentileza, libere na taxiway Echo. Ciente, ó. Vai liberar na Echo, passar uma 582. Ciente, libere na Echo, tem um comboio da Infraero na taxiway Delta, interditando a mesma. Seu solo 52, ao liberar na Echo, chama o solo Salvador em 121-19. Positivo, ao liberar na Echo, chama o solo Salvador em 219, 495-82. Left heading 050 Lanchile 135, 0 descendo 2000 feet, QNH 1017. Turn left heading 050, follow track ahead 8 miles, Echo Alpha Tango 72, Lanchile 1350. Roger that, Lanchile 1350. Solo Salvador, bom dia, Azul 4958, livrou na Eco. Azul 4958, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo, pátio 3, posição 4 Lima. Canar 6211, chame Recife em 1251. 251, vó. O 963, após o tráfego, ali mantém capseiro no 0. É, depois o mesmo ali mantém na 1-0, o 963. Chile 1350, turn right, heading 0770, come establish localizer code. Turn right, heading 0770, and call when establishing localizer code, 1350. Série 2229, chame a torre em Salvador em 1-8, decimal 9. 295-2229. Solo 55, direito no 21, desceu 9. Cordial, bom dia, passarelo 2229. Passarelo 2229, bom dia, altímetro 1017, curta aproximação, aguarda na autorização de pouso. 2229, aguarda. Uno 963, autorizada, colagem, piscina 0, vento 300 graus, 03 nós. Ele é claro, dando 0, gol no 963. Gené 6225, bom dia, mantenha o ponto de espera. Echo Golf 1 Underground. Lanchile 1350, Cal Tower 118.95. Solo Salvador, Alfa, sua Evita, finalizando o reboque na posição 08. Grata, bom dia. Gente, Alfa, sua Evita, bom dia. Passarei 2229, autorizado pouso, pista no zero, vento 290 graus, 03 nós. Repouso não, 02229. Uno 963, decolado aos 56, controle 120, décima 8. Obrigado, bom dia. Lantilli 1350, continue approach, expect runway located. Continue approach, Lantilli 1350. Pelo 649 Juliette, portão 05. 025. Ground PJ 19, ready to catch. PJ 19, how many people on board? How many passes on board? Three passes on board, four taxis now, enter coffee, call tower. One way is 195, QNH 1017. Jet 19, enter taxi. Passarei do 2229, seu solo ao 59, direito no 21, décimo 9. Direito no 219. Papai Eco Golfo 19, stand by. Xenê 6225, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 290 graus, 03 nós. Ali, né, agora, né, 229, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 225. Alfa, 570, autorizado Recife, via Pesolo 197, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5461, controle 120, decimal 8. Atualizado Recife, via Upper Zulu 17 no 350. Saída Puca Caju, decolando no zero com curva à esquerda. Transponder 5461 e controle de saída 120, decimal 8. Para sacar com esse 5CCA. Reto, o ABSA 570, é forte pronto para o pushback. Repassará. Passando para em remar pelo litoral sul. A gente reposta através do Pacífico Sul. O Hotel Romeu Golfo. Repostará no Pito Sul, Hotel Romeu Golfo. Décima 8. 208, bom dia. F-Eco Golf 19. Salvador Tower. Exit 19, go ahead. Okay, did you call me? No, we're holding short of 17. Okay, confirm your... Okay, I have you inside now. The good stream, the type of the aircraft. That's correct, it's all stream 4, make that 19. Okay. Line up and wait, runway 17. And Papa Eco Golf 19. Okay, mine up in wing 17, taxi 19. Okay, could you confirm there is a call sign? It's Peg Jet 19. Okay, Peg Jack 19. Correct. Okay. Controle, é o azul 2710, só precisa confirmar o nível 170. Azul 2710, chame agora Aracaju e solicite ao mesmo. Em função de estar já no ponto limítrofe de coordenação 2710, serviço radar terminado. Ok, deixa eu chamar a casa. Muito obrigado, bom trabalho. Tá bom. Antilly 1350, on the ground at 02, turn right, contact 121.9. Turn right, 121.9, Antilly 1350. Solar 320. Ótimo. Minutinho pra 4, gentileza. Ground Control, good morning, Antilly 1350. Antilly 1350, good morning, clear check to the Alpha report for Taxi Juliet. Alpha report for Taxi Juliet, Antilly 1350. Golf 8, Mike is correct, send by copy, 1 minute. Salo Salvador, Alça Cargo 6570 no Pátio 3 para pushback acionamento. Cargo 6570, guarde. Escuta. Correndo no 8.995 até o meu Golf. Chama 12, grato, bom dia. Correu, Papai Romeu, até o meu Golf. Segue Jet 19, Airborne at 04, contact 120.8. 120.8, thank you, Jeff. 19. Zulu 20, a saída Momo Levi, 5437 e o controle 1.20.2. Momo, transição Menin, ok? November, Echo November, India Mike, 5437, transponder. Momo Nemi, o 5437, transponder. Correto, pode fazer o 9972. Tá, não, pro ordem Neymar. Autorizado o cruzamento, reportará para a pouso no Neymar. Até o meu. Gear text vai Juliet, Menebo, check and gate 10. Juliet to gate 10, Neymar, 1350. Salvador, bom dia, TAN 3507, Brasília. TAN 3507, formação Mike, guarde rota número 2. Guardando, tá praticamente pronto no 04. Barco Golf 19, climb and maintain flight level 450. Climb, vai a PUC departure. Climb, maintain 450, this via the PUC departure. Papa Echo Golf 19. Cargo feito ground. Echo Golf 8 ground. Roger. Tá 3507.4. Pronto, 3507. Obrigado, Brasília, via Zulu 107. New Joe 320, saída Arbor, transição Elefa. Decola Pichano 0, primeira curva direita. Adiciona 5454, controle 120 decimal 8. 320 para Brasília, decola da 10, Arbor Elefa, Pesolo 17. Transponde a 5454, controle 1208, 04, está pronto para pushback. Correto, aguarde o T3597 para pushback. Aguardando. Federal 970. Usado para Teresina, Serra Bravo, Tango Eco, via Upper Zulu 20, nível de voo 340. Saída Momo, transição Nenim. Decola pista 10, primeira curva esquerda. Aciona 5472, controle 120 decimal 8. Autorizado no 340, primeira Upper Zulu 20. Saída Momo, transição Nenim. Pista 10, é, com a primeira curva esquerda. 5472 transponde, 120 decimal 8 controle. Correto, aposto pronto federal 9970. Quer botar na pronto federal 9970. Autorizado via parte principal, táxi Índia, ponto de espera 2-1-1-8-9-5, altímetro 0-0-7, 5-9-7-3. Acha cargo 6570 na escuta? Na escuta, 6570. Após o 727 da Rio passar a cauda, inicia o pushback e reporte táxi. Sente após o 27 da Rio, autorizado push 6570. Considere seus solos 10, Papão Meu Hotel, Meu Golf, frequência livre no corte. Papão Golf 8, conforme April, and runway departure. Departure and I understand you are able. Okay, do you... It's your taxi November, okay, red spot? Clear to Recife, Serra Bravo, meu Foxtrot, vai Upper Zulu 10, then Neumann, Upper Zulu 7, Recife, Flight Level 450, Puka, Departure, and Zipart Transition. Take off runway 17, first right, left turn, squawk code 5453, and follow Departure Control 120.8. Jet 19, go ahead. Spec Jet 19, request final altitude 390. 390, roger, stand by one, please. Five, 5443, it's correct, flight level 450, and book a departure Z-Bar transition. Feedback is correct, coming ready to set up and text Papaya Golf 8. O 357 da TAM ainda aguarda. 357 inicia o pushback após o tirac. Autorizado, chama TAX 10 da 357. Feedback. Papaya Golf 8 ground. Ok, so just confirm me how many passes on board. 6 on board? Affirmative, 3 on board. 4 startup and track call tower 118-95-218-1017. Ok, so have a nice trip. Decolador Zuno 3, controle 120, décima 8. 208, bom dia, se trata. 7-0 para o táxi com 3 horas e 15 de autonomia, alterno Salvador e 2 a bordo. Frente, o Abstam 570 vai seguir o Airbus da TAM, via parte principal, táxi Índia, ponto de espera, manter a posição, e chame torre 1895, 1017 notinha, muito boa viagem. Sim, segue o TAM com o pátio Índia no ponto de espera, monitora 1895, olha essa carga 6570. Taxista 3597, 176 a bordo, 3 horas 45, alterna Guarulhos. Sete copiado, 76 Guarulhos, 3 horas e 45. Taxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, mantém a posição e chame torre. 1895, 1017, um time boa viagem, da 3597. Taxi autorizado, Índia, ponto de espera, 1895, bom dia. Controle 5 Lodge 3. Quando possível, sim, coordenação, autorizaria Fox 18. Correção, governo Fox 08, direto ou Olinda da presença. 5 Lodge 3. Disponibilidade de Olinda ou Romeu Fox. Eu não compreendeu, confirma? Diga, Juliette, Charles Zulu. Poderia confirmar a informação 5973? Tenho 5973. autorizado Romeu Fox 018. Muito graças. Direto Romeu Fox 08 e o 5903. Graus 03 nós. Autorizado alinhar e decolar 10 para 357. Jet Azul no chute? Confirma a radial Delta, ele quantas milhas você afasta? Protege pelo litoral sul, no Axé. Apenas confirma quantas milhas você afasta? Linha 5, confere? A gente está autorizado para Serra Novembro Zulu Whisky. Falta conforme apresentado no plano, DCP, 1.000 pés, decolada 197, curva direita, corredor Axé. Aciona 5464, controle 120.8. Gente, o Jet Charlie Zulu, para adicionamento 1895.017. Confia apenas o POV, o Juliette Azul? Entendi. 02, Juliette Azul copiado. Jota, 35 no 7, 19, controle 10.8. É, 208 Sassaca, série de informação, são mais ou menos na metade da pista e tem dois pássaros mortos ali próximo ao Taxi Delta. Na pista ou na Taxi confirmando? Exatamente na centerline, na pista, no través da Taxi Delta, entre a Delta e a Eco. Ok, graças a Deus, 357. Alô, Salvador. Bom dia, Gol 759. Está atendendo a informação Mike, portão 612. Solicito autorização, Guarulhos. Jesse, Gol 759, informação November. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 759. Autorizado, Guarulhos, Serra Brava, Golf Romeo. Via Pesolo 10, nível 360. Saída da El Leda Motiva. Decola pista 10, primeira curva direita. Aciona 5475, controle 120.8. Befa 3000 pés. Perzulou 10, decolada El, Leda, Motiva. Transponder 5475, controle 120.8, gol no 759. Leda, Motiva, gol no 759. Gente, gol no 759. Meia 5973, controle. Câmbio Centro Recife, em 12685. 12685, bom dia, grande. Confirma o destino? Guarda-Mais. 7 Guarda 4 Lima Zulu Golf. Mas o Golfo não escuta? Confirma a distância do Salvador para o destino? Apenas confirmando aqui com o centro, falando do senhor, já achou um pacote aqui? 0, dia chegada Mari, 2017. Transmissão com clareza 1, com 1092, cheque equipamento e aguardo o planejamento da instrução. Ok, já tiro como reserva. Espera, 5x5. 050... Possibilidade de voz rápida? Tem a chegada Mari, deve vir a chegada até o 050 Gol no 092. É o 050 Gol no 092. Taxi, adjunct, crash and report hold point on taxi 9M. Me escuta? Nós confirme onde fica a localidade Serra Serra Delta Mike? Carro 6570, vento 250 graus 029, autorizado a decolar, destino 0. Decolagem 6570. Zulu, siga. Dado, confirmando, tá pronto, tá feito. estacionamento, bom, Charles 1.